sofrer. Mas é que eu não posso rasgar o meu peito e tirar você. Mas é que eu não posso rasgar o meu peito e tirar você. Não vou encontrar amor mais nunca que o seu. Sempre me enganando, sempre me trocando. E eu parece que gosto de ser enganado e sofrer. Baô Sertaneja. Solteiro sim, sozinho nunca. Sozinho nunca, sempre tá caindo alguém dentro da minha arapuca. Vai! Solteiro sim, sozinho nunca, sempre tá caindo alguém dentro da minha arapuca. Ontem não tá fácil não, ninguém quer com mais namorar. Elas tão pegando todas e fazendo a fila andar. Não se tem mais compromisso, todos querem aproveitar. Ninguém tem nada com isso, hoje eu vou arrepiar. E aí? Solteiro sim, sozinho nunca. Sempre tá caindo alguém dentro da minha arapuca. Solteiro sim, sozinho nunca. Sempre tá caindo alguém dentro da minha arapuca. O sinal tá sempre verde, tá liberado pegar. O bailão tá animado, é pra dançar e beijar. Essa pegação tá boa, eu não consigo parar. Vou curtir a noite toda, quero o dia raiar. Comigo! Solteiro sim, sozinho nunca. Sempre tá caindo alguém dentro da minha arapuca. Solteiro sim, sozinho nunca. Sempre tá caindo alguém dentro da minha arapuca. Quem tá solteiro bate na palma da mão. O sinal tá sempre verde, tá liberado pegar. O bailão tá animado, é pra dançar e beijar. Essa pegação tá boa, eu não consigo parar. Vou curtir a noite toda até o dia. Solteiro sim, sozinho nunca. Sempre tá caindo alguém dentro da minha arapuca. Solteiro sim, sozinho nunca. Sempre tá caindo alguém dentro da minha arapuca. Mais forte, mais forte. Solteiro sim, sozinho nunca. Sempre tá caindo alguém dentro da minha arapuca. Solteiro sim, sozinho nunca. Sempre tá caindo alguém dentro da minha arapuca. Guilherme Santiago, solteiro sim, sozinho nunca. Doida demais. João Paulo e Daniel, ainda Chitãozinho e Xodó, Confidências. Emília Eduardo, na hora que eu te amar. E ouvimos também Hugo e Tiago, Majestade Sabiá. Daqui a pouquinho o baú tá de volta com Jean e Giovanni. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Baú Sertanejo está de volta. Legal, de volta por aqui no seu fim de semana preferido. Tem Jean Giovanni, Meu Último Amor. Depois tem Zezé de Camargo e Luciano. Tenho Sede. Queria entender por que razão me abandonou. Foi viver em outros

está dentro da cachola. Beleza do repentista é quando canta e não enrola. A beleza do catira é quando a botina descola. A beleza do violeiro é o ponteio da viola. A beleza do terreiro é o canto das angolas. Beleza do sabiá é cantar fora da gaiola. A beleza do arreio tá no brilho das argolas. Beleza do laçador é quando o laço desenrola. A beleza do aluno é nota boa na escola. A beleza de um craque tá no controle da bola. A beleza da viagem é o bolso cheio de dólar. E a beleza das mãos na hora de dar esmola. A beleza da modelo é desfilar toda a pachola. A beleza do sapato tá no capricho da sola. A beleza do casaco é pele de onça na gola. E a beleza da mulata é quando dança e rebola. Banquete é quando a fartura rola. Beleza da sociedade tá no fraque na cartola. A beleza da dourada é o olé das espanholas. A beleza da mulher é quando veste a camisola. Daniel, tudo é beleza. Alain Aladim, felicidade e amor. Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Luciano. Tenho sede. Ainda ouvimos o Jean Giovanni, meu último amor. Foi mais um grande sucesso também. Destaque pra você. Daqui a pouquinho, vou trazer pra você aqui, ó, Roberta Miranda. Marca. Baú Sertanejo. O melhor da música sertaneja. Volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Já de volta, caminhando com mais um bloco do programa, tem Roberta Miranda, Marcas, e tem Alain Aladim. Só liguei pra dizer que te amo. Bom fim de semana pra você. Hoje, eu queria sim. Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar, foram tantas noites mal dormidas, tudo em vão. Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar. Me pergunto o que foi feito de tanto amor. Me dê um motivo, pois preciso entender.

Sertanejo. No dia que você saiu por essa porta, a saudade fez estrago. Sem teu amor tirou meu sono. Fiquei na noite fria, no abandono. E eu tentando arrancar você de mim. E a dor grudada no meu peito, feito tatuagem. Ninguém consegue apagar. A solidão deitou na minha cama, tomando o lugar de quem eu amo. E não consigo controlar meu coração. Não posso esquecer.

você me beija, mas eu quero te beijar. Quanto mais eu te namoro, mais quero te namorar. É amor, é paixão, bate forte o meu coração. E eu tô assim mais afim de viver. É amor, é paixão, bate forte o meu carinho, mas ainda eu te preciso. Quanto mais você sorri pra mim, mais quero te ver sorrindo. Quanto mais você me cuida, mais eu quero te cuidar. Quanto mais você me amar assim, mais vou me apaixonar. Bate forte o meu coração. E eu tô assim mais afim de viver. É amor, é paixão. Bate forte o meu coração. Chitãozinho e Xororó. É amor, é paixão. Victor Léo, Fuscão Preto, Zezé de Camargo e Luciano aqui no fim de semana. Toneladas de Paixão, ainda Max e Michel, dois estados de Mato Grosso. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho tô de volta. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Baú Sertanejo está de volta. Tá chegando mais músicas aqui, mais músicas pra você. Tem Renan Raí, Filho Pobre. Depois Eduardo Costa, O Predador e a Presa. Mamãe, eu vivo distante da casa que você mora. Estou muito arrependido de um dia ter vindo embora. Eu quero voltar, mas não posso. Não tenho dinheiro agora. Não vá pensar, mamãezinha, teu filho saiu da linha e esqueceu da senhora. Vendo aqui tão distante, já vi que tudo é pior. Pois a malvada saudade tá machucando sem dó. Eu saí atrás dos cobres, me sinto muito mais pobre, vivendo aqui tão só. Farra, não vivo na boemia. Meu negócio é trabalhar de noite e também de dia. Tô juntando um dinheirinho, fazendo economia. Eu não enjeito serviço. O meu grande compromisso é rever mamãe um dia. Thank you. esses trapos. Vou comprar um terno novo, nem que seja o mais barato. Vou comprar camisa e meia e um parzinho de sapato. Se eu não puder ir agora, eu vou mandar pra senhora, nem que seja o meu retrato. Baú Sertaneja. Uma saudade quando pega pra valer, parece surra com chicote de couro. Mulher bandida quando quer fazer sofrer, a gente sente doer, pior que tubo de dor. E atravessou a fronteira, tentando encontrar o seu. Foi aí que eu vacilei, dei bobeira e te amei, e você nem percebeu. Eu estava tão carente, e você tão envolvente, nem notou que eu te queria. Amei no primeiro olhar, você não soube me amar, nem notou que eu existia. De predador virei presa, tô grudado na tristeza, tô só bebendo cerveja, sofrendo em mesa de bar. De predador virei presa, tô vivendo no perigo, você me dando um castigo, eu mereço por te amar. Do coração desse caboclo chorando, a doer, tô sofrendo, mas eu quero amar. Eu estava tão carente, e você tão envolvente, nem notou que eu te queria. Chamei no primeiro olhar, você não soube me amar, nem notou que eu existia. Cerveja, sofrendo em mesa de bar. Ah, de predador virei presa, tô vivendo no perigo, você me dando um castigo, eu mereço por te amar. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Me apaixonei por você, fico ansioso só pra ver você passar. Quem sabe um dia você pode me notar e dividir comigo essa paixão. Você nem olha pra mim, machuca

Baú Sertaneja. Estamos juntos aqui ao som de Leandro e Leonardo, entre tapas e beijos, e começamos aí com César e Paulinho, Morena do Rodeio. Olha, pessoal, deixando aqui um forte abraço a todos, mais uma vez, obrigado a você pelo carinho da audiência, um abraço do amigo Elbert Andrade, e você sabe, hein? Olha, é sempre bom estarmos juntos aqui no fim de semana. Semana que vem tem muito mais aqui na sua rádio, em nosso Baú Sertanejo. Um abração pra você, um bom fim de semana, e até lá! Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.